Em primeiro lugar, agradecer o convite à CIRA, à Câmara, a todas as câmaras envolvidas, aos 11 municípios, para aqui estar. Para mim é uma honra, um orgulho estar aqui a partilhar a minha história e principalmente toca muito aqui esta ligação à Aveiro, porque já passei aqui muitas vezes ligado ali aos estaleiros, aos Del Mar Conde, por exemplo, a desenvolver produtos, a desenvolver pranchas para este desafio e é sempre um sítio com muito vento, como falávamos há pouco. Para mim resulta sempre muito bem. Em termos dos desafios extremos, não precisa só de ser desafios de kitesurf. Aliás, na minha conversa aqui eu vou fazer as analogias com o nosso dia-a-dia, que para mim é um desafio bastante extremo já, e é um bocadinho essa a analogia que vamos fazer. Então, começando aqui, kitesurf, não é? Estamos aqui não é na ria, mas pronto, ali perto na ria. Temos muito vento. Kitesurf é uma prancha, imaginem uma prancha de surf, toda a gente já conhece. Estamos em pé nessa prancha, temos umas alças chamadas footstraps que nos permitem prender à prancha. Depois temos um arnês à volta da cintura que tem um gancho, por sua vez está preso uma barra, que é como se fosse um volante, e que tem quatro linhas finas de 30 metros de distância que agarram o kite. Daí o nome kitesurf, não é? Kite é papagaio em inglês, portanto estas linhas, que aguentam com 200 kg cada uma, são bastante fortes. E depois temos a asa. Este conjunto todo, mais vento, coisa que há muito na Ria da Aveiro, faz-nos mover. Portanto, é assim que se faz kitesurf, podemos fazer nas ondas, podemos fazer em velocidade, em água lisa, podemos dar saltos, podemos fazer travessias oceânicas desde que eu as criei e portanto, temos um mundo de oportunidades. Para apresentar aqui um pouco o porquê de eu estar aqui a falar, o que é que eu vou aqui partilhar, trouxe aqui um filme com umas caras conhecidas que me vão mostrar porque é que eu estou aqui. A seguir vamos conhecer a história do Francisco, português a tentar bater recordes. Francisco Rufina é velejador, vai tentar bater o recorde mundo de distância percorrido em kitesurf. O campeão é fazer a ligação entre o Porto e a Marina de Lagos, sem qualquer prazo. Francisco Rufina já está tudo no alto mar, tem para frente mais de 540 km. Cerca de 27 horas em cima do Nordeste. Calha sempre bem, Sr. Presidente. Cá está o gato a mexer, era aquilo que eu falava. Era fazer. A gerar mais energia. O Sr. Marcelo devia gostar de fazer isto. Ainda vou meter a fazer para o ano. Que ele tem acompanhado os desafios todos. Mas a única coisa que estava errada neste filme é que sempre falava em 27 horas, se eu por engano foram 29. Acima, as últimas duas foram as mais difíceis, entre sagres e largos. Portanto, foi assim, isto foi como tudo começou, em 2013, foi com este desafio. Eu sou engenheiro, sou formado em Engenharia e Gestão Industrial no Técnico, em Lisboa, e trabalhei muito em consultoria, trabalhei em auditoria, na banca, e depois resolvi ajudar um amigo meu num projeto náutico, que era atravessar o Oceano Atlântico, e ganhámos uma regata francesa, a Mini Transat, que eram 80 franceses e um português, eram 70 franceses, alguns estrangeiros, e um português e ganhámos nós, portanto foi espetacular. E eu tratei-lhe toda essa logística e tudo o que está por trás, toda a comunicação, patrocinadores, mídia, tudo isso. E fiquei com essa noção que, se calhar eu também podia fazer uma coisa destas. Entretanto, estava a fazer os campeonatos nacionais de kitesurf, fui campeão nacional e tal. Eu sou velejador de origem, graças aos meus pais tive essa sorte no mar desde que nasci, desde que tinha 2 semanas, que nasci em agosto. E tinha uma ideia, está sempre vento na nossa costa, não é? Mas só em Aveiro, está sempre vento. Naquela época mais do verão, está sempre vento. E muitos amigos meus falavam, e fazer a costa é que era, agora fazer a costa e tal. Mas não passava disso. E eu tive 6 meses em Marrocos a gerir um resort internacional de windsurf e de kitesurf. Estive a apanhar assim um bocadinho de porrada, assim entre aspas. E quando voltei, pensei, tenho que fazer aqui alguma coisa para animar. E então resolvi pensar neste percurso. Isto está tudo em quilómetros, porque normalmente faço esta apresentação para pessoas com o fundo do mar. Mas pronto, eram mais ou menos 500 km, tinha que ser, assim, estimando a minha velocidade, eram 24, 30 horas, mais ou menos, tinha que ser sem parar, e para isto ter algum mediatismo, eu fui ver que havia um recorde do mundo, que era a maior distância de kitesurf, percorrida de kitesurf sem parar, que eram 199 milhas, e que era mais ou menos aqui nesta zona. Então eu pensei, bom, vamos fazer aqui, vamos bater mais um recorde e conseguimos gerar barulho. Isto, mais uma vez, agora passando para o dia-a-dia, é o típico, não é? Eu tenho esta ideia, nunca ninguém fez isto na vida, eu vou dizer, bora fazer, o que é que se recebe? Não, não, não, não, não, está quietinho, não vais, não vais, não vais, é típico, não é? E então foram muito mais todos aqueles feedbacks negativos, a mandar abaixo, até havia uns amigos meus, aqueles mais próximos que alinham, que diziam, pá, isso até era giro, mas não vai haver vento. Até eram nãos e nãos e nãos. Só que o que é que resultou aqui? A mínima hipótese, eu sou de acreditar nessas coisas, que dá para dar palmadinhas nas costas de toda a gente e dizer, meu, afinal deu. E se por acaso não der, também já toda a gente estava à espera, portanto ninguém nota. É um bocado por aí que eu faço os meus desafios e eu acho que é um bocado isso que faz falta e para as pessoas arriscarem, mas no dia-a-dia, num projeto, numa ideia, no nosso trabalho, no nosso escritório, faz parte arriscar um bocadinho e avançar, ser convicto. Aqui temos aqui um bocadinho um resumo das minhas meter mãos à obra. Então, muito kitesurf, né? Que eu achava que era o que eu ia fazer mais, claramente não foi, destes 4. Muito treino físico, foi a pessoa mais fácil de convencer, foi o meu fisioterapeuta, né? Não desfende muito, tem algum tempo de treino, e depois passamos para a parte difícil, onde eu passei a ideia de bom tempo, como é óbvio. Computador, telefone, reuniões, arranjar patrocinadores, arranjar uma equipa de malucos, chamemos-lhe assim, que é o que me chamam a mim, não é verdade? Arrojados o suficiente para se meterem no semi-rígido comigo, desde o Porto a Lagos, que não é uma coisa muito comum também, não é muito seguro, e fazer com que a Marinha me deixe fazer isso, então é a pior parte. Não estou a criticar a Marinha, mas temos que convencê-los de que isto está controlado. Ora, isto nunca foi feito, portanto não há provas de dizer que isto resulta. Portanto, aí é preciso muita magia e fazer acontecer. E efetivamente, por A mais B, juntando estas peças e aquelas, conseguimos provar que haveria segurança o percurso inteiro e lá conseguimos ter essa licença. Tive também uma parceria com o Instituto Hidrográfico da Marinha que me situava em termos de vento, o que é que aí vem, o que é que não vem, porque eu preciso de vento acima de 20 nós, preciso de mar não muito mau, para mim é um bocado indiferente, mas para o barco de apoio tem que estar minimamente aceitável, preciso de lua cheia, mas não pode ser lua cheia com o céu coberto, portanto tem que ser lua cheia com o céu limpo. E ainda aqui outras coisas. Só para visibilidade. Para eu vir à noite, porque é non-stop, levar um foco não serve absolutamente nada no meio do mar, quanto menos luz artificial houver melhor, mas tem que haver uma luz da lua pelo menos. E depois arranjar alguns patrocinadores para arrancar num primeiro ano, arranjar parceiros e dizer eu vou fazer isto, nunca ninguém fez, eu não faço ideia se vou chegar, mas eu quero. Não é nada fácil, mas efetivamente a coisa faz-se. A motivação vai andando um bocadinho aos altos e baixos, mas conseguimos um parceiro aqui, um parceiro ali, vamos grão a grão celebrando um bocadinho as vitórias, é como no dia a dia, convencer o colega do lado e o outro e o outro e o outro, e já somos 10 e já vamos conseguir fazer isto. É exatamente igual. No meio desta motivação, eu tinha aqui um probleminha, que era nunca ninguém no mundo tinha passado nem uma noite no mar, nem mais que 24 horas a fazer, e eu não fazia ideia o que é que acontecia. Então pus-me a inventar e pensei, se eu me puser numa piscina 24 horas, meto um cabo a simular um kite para me agarrar e puser-me ali em pé, tudo bem, não há ondas, não há vento, vento até havia, mas não há kite. Mas dá-me uma ideia se o meu corpo vai entrar em espasmos ou não. Então pronto, resolvi fazer isto, temos aqui um filmezinho. Já estou aqui a suar a bica, está no fato oceânico, a ver se me dou bem com ele, se não me importa bem. Comida, tenho a comida na mochila, a água, as idas à casa de banho. Tudo isto vamos ir as pernas, a ver se aguento. Uma coisa aqui me dá de improvisar, com um cabo entre umas árvores e tal. Não sabemos se vou aguentar se calhar mais do que uma hora, mas pronto, o que interessa é tentar. Portanto, foi 24 horinhas nesta fissura. Já passou uma hora. Da prancha não é esta, mas já passou. Só faltam 23. É difícil aguentar aqui. Mas é que há um objetivo e é isso que eu. Esta prancha é para pouco vento. Usei-a quando fiquei sem vento. Jesus comia na mochila. Eles dão o barco. A mochila tem água. Tem 2 litros de água. Aqui tinha fãs já lá fora, estrangeirada, que me pedia para falar em inglês. Isto é o Paulo aqui da minha equipa, que é para o lado. Nem todos aguentam. Também. Havia vida à minha volta. 2, 3, 2, 1. 24 horas. 24 horas. Nunca mais. Claro, eu tenho memória curta. Mas isto foi de sábado, dia 31 de agosto, se não me engano, de 2013, às 2h30 da tarde, até domingo às 2h30 da tarde. Parece uma estupidez, claramente, toda a gente goza. Mas é um facto, é menos uma preocupação que eu tenho. Portanto, por muito estúpida que seja a ideia ou não, eu sabia que o corpo, pelo menos, não se ia queixar. Ia haver mais ondas, ia doer mais os joelhos, mas não ia haver grandes problemas. E percebi que, por exemplo, o capacete tem que sair de 3 em 3 horas, tem que o tirar, porque ficava com torcicolo. Tenho aqui uma escoliose também, não ajuda. Percebi que este fato, que tem muita pinta de astronauta, é muito giro, mas não era para levar. Ficou todo molhado, ficou todo transpirado por dentro, ficou um fato de surf. Com outras camadas por cima, fizemos todo um desenvolvimento aí nessa área também. Percebi que a comida funcionava, temos aqui um drama, não é? Eu vou em pé com um fato de surf, não se pode ir à casa bem, pelo menos atrás. Portanto, tudo o que eu como, simulei aqui tudo o que eu ia comer, para ver o que acontecia, e ainda aguentei mais um dia sem ir à casa bem, portanto provou que era a solução certa. Portanto, há aqui um montão de nuances que é preciso ter em conta neste tipo de projetos também. Eu disse que tinha memória curta porque ainda no ano passado fiquei 36 horas noutra piscina, desta vez criei um evento mais mediático e que também era mais fácil de passar o tempo com pessoas que foram 36 horas a ver o que é que acontecia. Entretanto, no meio disto, o DIC, Instituto Hidrográfico da Marinha, que controla todo o vento do nosso território, vento e mar, estava sempre atrás das condições que eu vos disse, que era ali dois dias de vento forte norte em cima dos 20 nós. E cá está, aquilo que me interessa é do amarelo para cima, e surgiu esta previsão, que era quase encomendada, não é? Entrava aqui, no norte, no porto, fazíamos a costa, e no dia seguinte encostava mesmo só lá. Isto é arriscado, mas é o que há. Também não há muito mais que isto, que o vento aqui começa aqui. E ele disse-me, isto foi num domingo, ele disse-me, vamos aí, ok, tem boas condições, quarta-feira, arrancam quarta, chegam quinta, tudo bem. Eu, equipa, vamos. Tudo um bocadinho à rasca, não é? Isto tem que estar tudo planeado para 3 dias antes de acionar o plano, não há assim grandes tempos, vamos para o Porto, vamos tratar disto tudo, filmes com barcos, é sempre aquela coisa do costume, e segunda-feira ele liga-me de manhã, não, afinal não, isto antecipou, portanto só vai dar, temos que ir na terça para chegar na quarta, senão quinta-feira já não há vento, lá agarramos na equipa e fomos. Avançando bastante no tempo, uma previsão, é uma previsão, não é? Tem um grau de... de viabilidade, às vezes uma probabilidade de acontecer maior ou menor. Então o que é que já se previa que poderia acontecer? Naquelas horas de manhã, entre as, isto foi, se não me engano, às 7h30, entre as 7h30 e as 11h30, tive ali 4 horas em que o vento foi-se. E era o que eu vos falava há pouco, isto é igual a um barco se houver vento. Se não houver vento é igual a um barco afundado, portanto não anda. Então foi isto que aconteceu. À medida que o dia foi nascendo, eu estava cada vez mais contente, já estamos no segundo dia, passou a noite, bora, começa a sair, a nascer o sol ou o clarão e o vento a ir abaixo, até que aquilo cai dentro da água. Mais um pormenor que aconteceu nesta altura, foram dois. Quando o kite caiu, eu resolvi olhar para o meu GPS, que eu não estava a olhar bem, não estava a acompanhar, tá? Eu tenho um GPS num modo de assim, bússola grande e diz-me vai para ali e mais nada. Resolvi olhar e o valor que dizia lá de milhas por corridas. Não sei se se lembram do valor que eu disse há bocado do recorde. 199. Exato, aqui dizia 197. Sem medo nenhum e perto da latitude ali de Sesimbra. Eu não via terra, estava muito longe de terra. E portanto era morrer em casa. Isso também nos acontece, não é? Claramente, várias vezes, seja no trabalho ou no que for. E aí o que é que funcionou? É um bocadinho pensar em tudo o que já se deu para estar ali, tudo o que já se fez, todas as pessoas que já se convenceu, todo o suor que já demos, todas as pessoas que se agarraram a nós, e aí entra o compromisso, não é? Que é essencial. Se eu disser, vou daqui para ali, não disser a ninguém, é muito fácil desistir, não é? Se eu disser, as pessoas que estão aqui nesta sala, que amanhã vou fazer X, vou andar ao lado dos moliceiros ou saltos ou fazer ali um bom boneco, amanhã vou ter que ir, não é? Se eu por acaso ficar com sono é muito mais difícil de embaldar do que se eu não tivesse dito a ninguém, portanto este princípio é básico. E é isto que funciona, basicamente. É isto que faz aqui, o barco está aqui ao meu lado, não é? A qualquer momento eu posso dizer, agarra-me e acabou, vamos para terra. Nem pensar, porque temos um compromisso grande feito. Isso funciona e muito. Quando nós queremos levar qualquer coisa avante que é assim meio inovadora, mais vale partilhar logo, que é para ninguém nos deixar ir abaixo. Segundo pormenor, vocês estão a reparar, isto aqui é um golfinho. Está aqui uma estrutura. Estão a ver o que é que é possível. É uma barbatana, está aqui fora da água, está aí assim, a passar aqui pelo meio. Era ele e uns amigos que estavam por baixo. O que é que foi isto? Isto é muito giro, não é? Ah, uma fotografia com um golfinho e tal, engraçado. Só um problema, é que eu tenho as ditas 4 linhas que estão presas ao kite, cada uma são de dinâmica, cada uma aguenta com 200 kg, portanto passa ao golfinho e resolve enfiar a linha na, não sei como é que chama, na boca, está tudo estragado. Neste momento deve ter sido a única pessoa no mundo que enxovalhou o golfinho, saiu deu chapadas na água e vão-se embora. Desde aí até hoje nunca mais me apanhado por golfinhos, vão sempre para o barco. Não sei se eles falaram ou não, mas pronto, tem destas coisas engraçadas, isto foi um bocado de desespero, mas lá se esperou, aguentei, ainda adormeci na dita prancha, em uns 10 minutos dentro de água, depois acordava, caía para dentro de água, depois voltava, mas lá aguentámos 4 horas, o vento começou a subir outra vez lentamente, batemos o recorde e fomos rumo ao Algarve. Vou mostrar aqui um clipe, que eu gosto muito de passar estes vídeos para perceberem o que é. Este clipe mostra muito, ou seja, mostra andar à noite, nunca ninguém tinha andado, vão ver com a lua e a sombra no mar, que é mesmo escuro, e depois mostra este momento, e se não me engano ainda vai mostrar um, já a seguir a isto, com um navio grande a bater, vejam bem o navio a bater na água. O navio também foi outra coisa engraçada, não é? Nós no mar estamos sozinhos, muitas das vezes, e este foi o único que passou neste desafio, foi o único navio que passou, e nós fomos logo lá direto, vimos o navio, bora, mais motivação e tal, então vemos, eu passo mesmo lá ao lado e vejo na ponte dois chineses, ou eram coreanos, eu não sei, o navio lá em cima, a senhora para baixo, dizer, oi, que é este gajo de papagaio do mar? Não se via terra em lado nenhum, eu devia estar aí para cintos. Fiz mesmo a expressão dele assim, o que é isto? Eu estou contente, olha lá e tal. Isso no mar também acontece nestas coisas e ao longo destes percursos é sempre importante ir buscar assim umas motivações. Esta eu vou avançar agora de desafio, isto foi ali o Cabo de São Vicente, não é? Que parece que está perto, mas daqui até ali são não sei quantas horas, parece que nunca mais chega, é impressionante. E eu até vou rápido. Depois dobrámos ali o cabo e ainda foram mais 2 horas até Lagos. Chegámos a Lagos neste dia. Depois também tem estes pormenores engraçados. Quando nós vamos à luta, também é a sorte que protege os audazes. Houve meia hora de vento em Lagos. Foi na meia hora em que eu cheguei. Não havia antes e acabou a seguir eu ter chegado. Depois há dessas coisas que não invalidava o desafio, porque o objetivo era bater o recorde. Mas também há estas coisas engraçadas pelo meio. Entretanto, isto correu bastante bem. Foi um teste. Aquilo foi pago por mim, tinha o patrocínio, mas pronto, foi, ainda perdi dinheiro naquilo. Faz parte, quando também nos lançamos aqui à luta. Mas correu tão bem que permitiu ir recuperar o meu investimento. Então a ideia foi, não sei se já viram este mapa alguma vez, foi promovido pelo Ministério do Mar, pelo Ministério da Educação também, com o Oceanário, que mostra aqui a nossa proposta de expansão da plataforma continental, que ainda está nas Nações Unidas, está aí nas escolas todas. E eu resolvi agarrar neste mapa e então vou percorrer, ligar todo o nosso território português de kitesurf, fazendo recordes pelo meio ou não. Então ficou feita aqui a nível da costa do continente. No ano seguinte, que foi 2014, resolvi, nunca tinha ido lá, às Ilhas Selvagens, portanto, o território mais a sul de Portugal, e fazer isto ao contrário. O João Rodrigues, que é um grande amigo do windsurf e campeão olímpico, já tinha feito para baixo, como algumas pessoas, que o vento é norte, eu resolvi fazer para cima. Que era para acabar no Funchal e dar mais barulho, temos toda esta componente mediática associada. Só que era muito mais complicado. Deste desafio não vou falar muito, vou pôr um clipezinho que mostra, resume assim de uma forma geral o que é que aconteceu. E não há apoio. O problema aqui é que se acontece alguma coisa não há nada. Foi um desafio que tivemos que ir para lá 2 dias antes. No total durou 5 dias e acabou com o desafio de caio. Ok, não mudou nada. Então, 6 da manhã, vamos agora para dentro d'água, salvagem grande, rumo ao Funchal. Vai ser uma novidade para toda a gente. Falou. Isto fez um bocadinho de confusão, gente. Isto está aqui muito resumido e tem uma história que dá pano para mangas, porque lá está, saímos de Lisboa para um desafio que era das Selvagens para o Funchal. Portanto, em termos de previsão de vento e de toda a logística, foi muito, muito agressivo, mas conseguiu-se fazer uma parceria com a Marinha, mais uma vez, que eles não sabiam se conseguiam chegar de barco às Selvagens para fazer a patrulha lá, então foi essa a giga joga. Vocês emprestam com a tripulação o barco, eu pago-vos os custos todos, eu pago a gasolina toda, vocês treinam e percebem se já conseguem safar barcos lá ou não e eu arranjo um barquinho de apoio bom e à borda nesse aspecto. Portanto, há toda esta giga-joga que se tem que fazer e correu muito bem. Não foi recorde nenhum, foram 12 horas, mas foram 12 horas contra o vento, foi o desafio mais puxado que eu fiz até hoje. Aliás, foi o único que eu vim de cadeira de rodas para Lisboa, foi este. Mas pronto, avançou-se e percorreu-se mais este ponto do nosso mar. A coisa nunca acaba, não é? Queremos mais. Então, no ano passado, a ideia era fazer Lisboa até à Madeira. Este recorde mundo, que era o meu, estava mais ou menos aqui, que eram 561 km. E portanto, tivemos esta ideia. Aqui tínhamos vento quase sempre norte. Havia aqui uma boa hipótese de a coisa correr bem. Então, lançámos mãos à obra outra vez. Era só mais um bocadinho. Era só mais um bocadinho, quase que dobrado. E era mar aberto, já tínhamos feito ali um treino no mar aberto da Madeira, a coisa parecia aqui correr bastante bem. Muito rapidamente, só para também dar uma noção do que envolve estes desafios, muitas pessoas também olham para mim, ah, isso é porreiro, tu treinas aí de kite e depois chegas ao dia e arrancas e vais embora, não é? Parece muito simples, mas não. Então, em termos de áreas, como qualquer assim, outro projeto deste estilo, temos a parte ali da esquerda para a direita, temos a parte física, que é mais, digo, é mais simples, não é? É só a cabeça, vamos treinar e vamos. A parte ali dos talheres, que é da nutrição, eu confesso que comia bastante mal antes de começar a fazer estes desafios, agora, graças à minha nutricionista, já sou uma pessoa que come bem, isso foi muito positivo. A equipa é fundamental, portanto, nós já vamos mostrar, nós somos juniores deste, éramos 11 pessoas na equipa. Para eu ir de kitesurf, somos 11. Planeamento é completamente, é fundamental, portanto, tem que estar tudo planeado e tudo naquela base do dia D menos 3. Não é para o dia X, não é? É dia D menos 3, dia D menos 5, o que é que vamos fazer? Porque só temos um ok de vamos para fazer naquele dia, 3 dias antes. O senhor da farda, que é sempre tramado, da marinha, convencer os capitães do Porto, que até agora, eu estou a dizer isto, mas têm sido impecáveis e também têm dado provas, eu e a minha equipa temos dado provas que funcionam. Aquele play é tudo o que às vezes as pessoas esquecem-se, ou mesmo os atletas, faz parte, filmar, fotografar, meter aqui, meter ali, para depois conseguir estes apertos de mão que são essenciais, são os parceiros. Eu tinha 30 parceiros desta vez, acho que era um bocadinho mais, mas cerca de 30, em que é aquela base de arranja-me isto, depois com este já vou ao outro e já dá, portanto também é uma coisa que se aplica no dia-a-dia. E há uma coisa engraçada, por exemplo, esta antena, já devem ter visto isto em navios e no outro tipo de barcos, isto é uma coisa que custa 25 mil euros, se não me engano, e depois é tipo mel, tem tarifário por mês, só que custa 5 mil euros, mas também tem a fidelização de 2 anos. E, portanto, é uma coisa barata. E tem uma ligação à internet, que é muito lenta, mas é uma ligação à internet. Isto aqui foi naquele meio ali dos apertos de mão, fui procurar desafios no Polo Norte, desafios em todo lado, e ver quem é que eram os parceiros de telecomunicações. Por aí chegamos a umas certas marcas, mandamos uns X e-mails, uns telefonemas, isto é o dia-a-dia nas empresas. E tentamos ver, quer fazer isto, veja-me isto, veja-me aquilo. Houve um grego que em agosto de 2014 me disse, fala-me em outubro. E pus lá a notazinha, isto não vai dar nada. Outubro, em outubro falo, ele fazia, quer dizer, gostou da ideia. E tinha uma empresa que armava as telecomunicações todas em navios na Grécia, que lá tem muito essa tradição dos navios. Então o que é que ele fez? Antes de pôr num navio cliente dele, sacou a antena, mandou para mim, isto é uma palete gigante, mandou para mim, usei o tarifário do outro, daqueles 2 meses resolvemos o problema. Portanto, isto aqui são coisas que no dia a dia também todos nós sabemos, são aquelas, já há aqueles chamanhas, mas eu acho que é a arte de conseguir levar as coisas a cabo. Isso cá está na dica do satélite, os euros são os patrocinadores que resulta de tudo isto funcionar bem, para depois ir parar às televisões todas e dar o retorno mediático devido aos patrocinadores. Portanto, um patrocinador de um desafio destes não é isto, não é caridade. Ah, toma lá um apoiozinho que o gajo vai fazer uma coisa gira. Não, eu ponho um e quero 10 de retorno. Isto é sempre assim. Portanto, é a única forma de avançar com isso. Esta imagem do barco está aqui, não está um ícone, porque este foi o 13º barco que nós conseguimos, foi o único que foi, para o desafio. Porque não chegam à Madeira, não têm autorização, não andam rápido o suficiente para me acompanhar, pegam fogo, houve um que me queria, foi o caos, pronto, quase que pegou fogo, já estava com fumo no ensaio, não está disponível, porque eu preciso de um barco, e o que eu digo é, olha, para ir para a Madeira, porreiro, e aí ele pergunta, primeiro ninguém quer, depois há uns que já dizem, está bem, ok, vamos a isso, quando é que queres o barco? Eu digo, eu aviso 3 dias antes, é entre o dia 1 de junho e o dia 1 de outubro. Mas deu-se quando te avisar 3 dias antes, tens de ter o barco disponível. Mandando tudo dar uma volta, não é? Portanto, este lá arranjámos, foi depois de uma saída com um barco problemático, arranjámos este, é um catamarã e foi perfeito. Cá está a minha equipa, portanto, somos os 11, desde filmes, fotos, comidas, logísticas, comunicação, marketing, nutrição, fisioterapia, médico, nenhum médico a bordo, desta vez com até desfibrilhador tínhamos, um apoio do Hospital Garcia da Horta. Estava tudo pronto para me acontecer qualquer coisa e o comandante da Marinha, que tem sido sempre o meu skipper, que é o Mário Pinto. E lá pusemos mãos à obra. Esta imagem, para mim, é das melhores, junto à caravela. Isto é um bocadinho do que vamos fazer amanhã. Uhum. É mesmo isto que nós pretendemos fazer amanhã. e mostra aí aqui este paralelismo entre nós, descobridores, estamos um bocadinho esquecidos e de arriscar e de ir atrás das coisas que queremos e fazer aqui um mix com as novas tecnologias e com os novos desportos. Com Lisboa, neste caso, ali por trás, tínhamos o Rio cheio, vou-vos mostrar como é que foi esta saída. Pior sítio para fazer kitesurf do que este. Mas em termos imediatos, precisa saber se muito bem. Desde aquele momento do adeus até eu voltar a estar no barco foram 48 horas. E isto agora muito resumidamente também. Estas quatro imagens representam assim um bocadinho o que foi este desafio para mim. Este desafio foi muito noite, foram duas noites, foram 48 horas. Foram noites muito intensas e que correram logo mal desde a primeira. Porque na primeira estou ali no canto inferior esquerdo de Very Light na mão. Que é uma coisa que eu só tinha usado para festejar, aqui pela primeira vez usei com o devido efeito que é venham-me salvar que eu estou aqui. Então, perdi-me do barco na primeira noite, depois de uma queda grande, eles continuaram, e estive ali meia hora perdido no meio do mar, isto passado 6 horas do arranque, portanto estava bastante lúcido, e tudo mete mais medo, depois ao longo do tempo as coisas começam a fazer mais sentido. Mas correu um bocadinho mal, houve muita falha de vento, o vento que estava previsto caiu muita vez, estava muito mar e estava muito chato. O kite caiu-me várias vezes durante o desafio e o que vale é que depois, à medida que as horas passam, nós começamos também a ficar mais cansados. Agora sim já estamos a falar de desafios extremos, não sei o que se fazem muitas horas extras nos escritórios. A privação de sono é muito má e isso é uma coisa que pode contribuir também para o dia-a-dia, que é não, mas vale fechar aqui e amanhã começar fresco. Portanto, comecei a fazer muitos erros e mesmo na segunda noite o kite caiu, o barco passou por cima. E foi muito agressivo. E depois temos estes desenhos animados, não é? Estes desenhos animados, isto é um screenshot tirado de um documentário que eu lancei quando chegámos, passou na FTP e está disponível online, que conta toda a história. E nós começamos mesmo a alucinar quando temos privação de sono. Foi uma coisa que eu aprendi, nunca tinha alucinado na vida. E a partir da 35ª hora, comecei a alucinar, portanto, houve várias alucinações, esta é a mais, chamamos-lhe, ridícula, mas desde falésias, desde no último dia estava sempre no Rio Tejo, durante o dia já estava a alucinar, portanto, tinha sempre uma ponte, tinha sempre a margem, tinha uns edifícios altamente modernos, uma coisa que não existe na realidade, e estava ali, até me recolherem no fim, e aí é que eu pensei, não, mas nós estamos a ir para a Madeira, não há nada disto aqui, portanto, e a privação de sono é muito, muito agressiva. Aqui não vou entrar em detalhes, mas vou-vos mostrar um clipe do dito documentário, tem aqui uma narração em inglês, que vai-vos mostrar um bocadinho o estado, isto foi no segundo pôr do sol, antes da segunda noite. The sun was going down and the team was about to face another tough night. Francisco was reaching his 29-hour at sea record from 2013, already struggling against the salt in his eyes and the pain in his knees. Esta motivação vale ouro. Tiago knew that Francisco was tired, so he kept on doing everything he could to maintain his motivation. Vai dar, e a lembrarmos do que é que já sofremos para trás, é a mesma coisa, e vai dar mesmo e deu mesmo. Portanto, batemos o recorde do mundo outra vez, a coisa, claro que doeu, não é? fiquei um bocadinho em mau estado, mas fiquei bastante melhor do que no desafio anterior, que tinha sido muito mais curto, lá na Madeira. Fui a pé para casa neste, já da Madeira, e correu muito bem. Portanto, depois, mesmo no nosso dia-a-dia, desafiámos a equipa, não é? No nosso trabalho, no nosso departamento, no que for, toda a gente dizia que não. Levámos um bocadinho de borrada, mas depois conseguimos chegar ao fim. Não há melhor união para essa equipa para projetos futuros, não há mesmo. Portanto, nós todos agora, uns não se conheciam de lado nenhum, já todos têm uma ligação muito forte. Portanto, para terminar, esta é a mensagem que eu costumo deixar e que gosto de deixar. Portanto, fazendo aqui uma analogia com uma regata, portanto, para mim, comparando uma regata a um projeto, seja um projeto extremo, seja um projeto de construir um velódromo, seja um projeto de fazer o Ria de Aveiro Weekend, que às vezes nem toda a gente quer, é preciso alargar. Então, qual é que é aqui a analogia? Temos uma regata, uma corrida de barcos, tem uma linha de largada, tem várias boias, temos que dar as voltas até chegar ao fim. Muitas vezes, eu próprio, para este projeto até, ando aqui antes da linha de largada, a ver o quê? Ai, o vento não está bom e tal, não tenho o melhor barco, não sei se vai dar, isto é típico, nós passamos aqui a vida. O meu conselho que tenho, provei com este tipo de desafios, muitas vezes estou em pânico, como é óbvio, mas depois resulta sempre, é preciso largar, é arrancar. Claro que é preciso ter um barco, não podemos ir a nadar, o barco é o que quiser, tem que ter as condições mínimas, mas é as mínimas, não é as perfeitas. É arrancar rumo àquela boia, que é aquele nosso objetivo. Que no meu caso, por exemplo, era em 2013 bater o recorde. Quando nós arrancamos, mesmo que não tenhamos tudo pelo meio, vamos cruzar com outros barcos, que são outras entidades, outros clubes, outras câmaras, outras pessoas, outros concorrentes. E vamos fazer levar para o outro lado, para outros bordes. Se calhar vamos para uma boia que nós tínhamos a nossa boia aqui, o nosso objetivo, e se calhar já vamos mandar a outra, que é muito melhor. Ou então uma paralela. Eu, no meu caso, o desafio era 2013. E agora estou a pensar no ano que vem em vir dos Açores para Lisboa, por exemplo. Portanto, onde é que as boias já vão? E isto compensa sempre. Podemos estar muito perdidos aqui, mas vão haver aqui uns cruzamentos que nos vão levar até para sítios melhores. Portanto, é preciso largar e acreditar. Falta isso aqui, mas é só mais isso. E para terminar mesmo, vou-vos pôr o trailer, o teaser do dito documentário, que eu aconselho vivamente que vejam. Está online, é gratuito. Dura 50 minutos e mostra a história toda. Isto é o teaser. A true story about a young man who stood 48 hours on top of a board to set an extreme world record in the middle of the Atlantic Ocean. Francisco Vinha, o homem do kitesurf. O recordista mundial da maior viagem de kitesurf. Vai tentar um novo recorde. Fighting in the dark, against sleep and extreme fatigue, to reach the amazing island of Madeira. 1,000 kilometers of sea. This is the story of Francisco Rufinha's Lisbon Madeira Kite Surf Odyssey. E pronto, espero que tenham gostado aqui da minha apresentação e que tenham ficado inspirados aí para a luta do dia a dia. Não tenho mais do que vos dizer.